vocês tenham um bom caminho, que vocês durmam bem, que o mundo psicodélico da Best Life te encaminhe e te ilumine. Ou faça qualquer merda que você esteja destinado a fazer. Que essa nossa canção, que essa nossa merda que nós fazemos, entre por favor na sua mente e te demonstre um mundo novo. Te demonstre a liberdade. E tudo o que nós fazemos é pra você. Especialmente pra você se fuder e tomar no seu cu, seu escroto. Agora aqui, estamos agradecendo por você estar ouvindo essa merda. Por você estar fazendo o que está fazendo. E ter um pouco da sua vida pra ouvir isso. Estamos agradecendo por você não ser mais um alienado. E ser um ouvinte de nós, a Best Life. Então, muito obrigado. Que você durma bem.